tarde vai chegando, penso no que aconteceu. Se é mistério ou prejuízo, o perfume já venceu. Eu tomo banho com um novo shampoo que limpa as orelhas. Eu tomo banho com um novo shampoo que limpa as orelhas. Coisa linda, tem espuma de montão. Esse banho muito quente não me deixa na mão. Soltando o corpo na mais pura animação. Sabonete ou shampoo, esse banho é muito bom. Eu tomo banho com um novo shampoo que limpa as orelhas. Eu tomo banho com um novo shampoo que limpa as orelhas. Eu tomo banho com um novo shampoo que limpa as orelhas. Eu tomo banho com um novo shampoo que limpa as orelhas. Pingando bloco e bloco, minha ducha se desfaz. Não esquento a cabeça e me ensaboo muito mais. Com os olhos fechados, ouço o que você me diz. Tem sujeira na orelha e espuma no nariz. Eu tomo banho com um novo shampoo que limpa as orelhas. Eu tomo banho com um novo shampoo que limpa as orelhas. Na minha casa tem goteira no porão. A água pinga e escorre pelo chão. Encontrei um ratinho que olhava para trás e gritou sorridente: essa água é demais.